Preciso dar um jeito em minha vida. Meu Deus, colocar as coisas no lugar. Vem me ajudar. Meu coração só anda apertar, preocupar do amanhã o que será. Se esgotaram minhas forças, foram embora no vento. Na tempestade que passei, caí, não levantei. Te peço que não me abandone, fica comigo, Senhor. Ouve o grito da minha alma, implorando pelo seu amor. Pecado não dói, não, mas depois a alma chora. Desobediência gera consequência, como eu estou agora. Preciso do seu perdão, vem e me levanta do chão. Reconheço que errei, me perdoe outra vez. Me perdoe outra vez. Me perdoe outra vez. Pecado não dói, não, mas depois há uma chora. Desobediência gera consequência, como eu estou agora. Preciso do seu perdão, vem e me levanta do chão. Reconheço que errei, me perdoe outra vez. Pecado não dói, não, mas depois a alma chora. Desobediência gera consequência, como eu estou agora. Preciso do seu perdão, vem e me levanta do chão. Reconheço que errei, me perdoe outra vez. Me perdoe outra vez. Me perdoe outra vez. Pecado não dói, não, mas depois a alma chora. Desobediência gera consequência, como eu estou agora. Preciso do seu perdão, vem e me levanta do chão. Reconheço que errei, me perdoe outra vez.